teus carinhos irei sentir. Leva contigo meu retrato de recordação. Teu amor ficará no meu coração. Teu amor ficará no meu coração. Sejas breve, por favor, não demores pelo amor do nosso amor. Não demores pelo amor do nosso amor. Tu vais partir. Saudade dos teus carinhos irei sentir. Leva contigo meu retrato de recordação. Teu amor ficará no meu coração. Teu amor ficará. Just play.